andressedesmoral.com.br. Isso aí, meu suqueiroz, o chefe do piseiro. Em nome de Fábio Produções, bora, meu patrão! Estou sozinho, sem você do meu lado, isso aqui não é destino. Sem beijar teus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero, estou apaixonado. A soma de três corações todos são enganados. Por quê? Por não saber o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Oh, oh. E quando você volta insensata, eu vou cair. Só pra mim, meu amor, não quero mais compartilhar teus lábios, dividir teus beijos. Lábios divididos. E pra cantar comigo, eu convido ela, a mais linda do meu Brasil. O nome dela é Thaís Silva. Chega pra cá, minha linda. Mas eu sofro tanto. Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente. Pois sempre tenho que esperar paciente. E eu não permito outra toca em dente. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Renunciar esse amor que só te fez chorar, nunca te deu valor. Todo o Brasil, papai.